menino. Eram 12 trabalhadores e íamos em 3 carros. Chegávamos lá, estudávamos, fazia o TE com as detentas. Eram 120 presidiárias, 90, 100 delas participavam com a gente e adoravam, porque elas podiam falar. O que, aliás, parece, lá nos Estados Unidos, eles disseram, Nazareno, a gente acha que isso vai ser muito bom, porque o americano não gosta de ficar sentado escutando palestra, não. Ele gosta de conversar, de dar opinião, de perguntar, de debater. O que, aliás, Allan Kardec sempre o fez muito bem. Kardec foi um questionador por excelência. Foram as suas perguntas muito bem colocadas que nos trouxeram a codificação espírita. Então, a gente tem que estimular o raciocínio das pessoas também. Então, a gente talvez consiga, com esse sistema, atender muitas pessoas. Pessoas de outras religiões. Pessoas que estão sofrendo. E nós temos aqui na Europa, meus amigos, muitos e muitos casos de depressão. E, infelizmente, uma das maiores taxas de suicídio do mundo estão aqui na Europa. E nós temos o dever de ajudar. Nós temos que fazer alguma coisa. Porque nós, os espíritas, sabemos das complicações de um suicídio. E nós podemos ajudar. Nazareno, mas como é que a gente vai fazer? Vocês vão adaptar. Allan Kardec era um pedagogo. Se ele estivesse aqui hoje no centro, o que, é que ele estaria fazendo? Estudando qual a melhor maneira de educar, de levar o conhecimento para as pessoas e ajudá-las. Não estaria tão preso a isso ou aquilo. Estaria atrás de buscar soluções. Então, vocês devem analisar. Nós vamos conseguir com isso o quê? Diminuir bastante a evasão da casa espírita, porque vamos criar vínculos. Nós vamos resolver outro problema, que é a falta de trabalhadores, porque as pessoas com conhecimento mediano vão poder ajudar, socorrendo os coitados dos trabalhadores. Porque o Espírito Samuel, um amigo espiritual, me disse, Nazareno, no movimento espírita tem 2 tipos de obsediados. Os 2 tipos, ele disse, o primeiro grande grupo são os frequentadores. Já ouviram falar da importância da caridade, do trabalho no bem, da reforma íntima, de ajudar e ainda não deram o primeiro passo. Se cobram, se lamentam, se martirizam por isso. Se auto-obsediam até. Eu, enquanto não comecei a trabalhar, eu fui espírita de gabinete durante 3 anos. Divaldo disse que é os espíritas de gabinete, só faz estudar. Não frequentava nem casa espírita. Só foi bom porque eu li a obra de Allan Kardec completa, exceto a Revista Espírita, que ainda estou devendo a ele. Mas a gente tem que frequentar a casa espírita. Tem que buscar ajuda. Porque nós aqui também estamos doando fluidos. Nas reuniões de estudo, de palestras, Divaldo nos diz, no livro Atendimento Fraterno, ocorrem verdadeiras desobsessões. Então, aqui os espíritos são socorridos, nós, os encarnados, e os desencarnados que nos acompanham. Nós resolvemos o problema da falta de trabalhadores, porque o outro grande grupo de obsediados da casa espírita, diz o Espírito Samuel, é a opinião dele, nós temos que sempre submeter ao controle da universalidade dos espíritos, como ensinou Kardec, mas parece que é uma realidade. São os poucos trabalhadores que o Cristo pode contar. Como são poucos, prejudicam o seu trabalho, não tem tempo para os seus filhos, prejudica a educação dos seus filhos, uma missão divina, Deus confiou os filhos a eles e eles estão falhando. Prejudica o seu relacionamento, o seu casamento também, porque não se dedicam como deveriam. Tem muito espírito aí casado com a doutrina, porque não dá para conciliar às vezes, não consegue conciliar. Prejudica a sua saúde, porque não tem lazer, não tem repouso, não tem esporte. E lá no Evangelho está lá, cuidar do corpo e do espírito. Aí tem muito trabalhador que só faz ginástica espiritual. E o pior é que ginástica espiritual não emagrece, não fica bonito, não fica mais esbelto, nada. Tem que ter a ginástica do corpo físico também. Então a gente resolve o problema. E o Samuel diz, Nazareno, diga para as pessoas que a solução está aqui dentro, nesse salão. Se cada um fizer um pouquinho, aliviando a carga dos trabalhadores, todo mundo vai se